chegou general da banda. Chegou general da banda. Chegou general da banda. Chegou general da banda. Morão, morão, é vara madura que não cai. Morão, morão, cutuca por baixo que ele vai. Para matar.